tipo de não. Luz amarela. Tenta meter em nova. Thank you. Thank you. much. Thank you. kind of hopeless minds and dwellings. Oferecemos também atividades de criação e movimento de dramaturgia, simulações de experiência, popstar. Seu olhar escuro e egípcio. A coruja das ruínas agora vive no telhado. Pelicano, deserto, pavão, eremita, ermitão. A erva, as cinzas, fumaça, fogo. Não esconda de mim teu rosto no dia da minha angústia. Meu coração, essa mambaia seca. Meus ossos derretem a carne. Minha carne voa no meu ser. Eu tenho um ponto de fuga que brilha laranja neon, que fisga a isca e não vê, que chove. Eu tenho um ponto de fuga que brilha laranja neon. Levante seu olhar escuro, a isca e não vê. coruja da silenciosa, aura branca de pedra. Eu tenho um pelicano que brilha, zerra de alimavão, que física, raiz que não vem. A erva assim que chove, massa, fogo. Eu tenho um ponto de fuga que brilha, laranja de angústia. Meu coração, essa mambaia seca. Meus ossos derretem a carne. Eu tenho um ponto minha carne como o meu ser. Eu tenho um ponto de cura que brilha, laranja de neon, que fisga a isca. Meus olhos que eu tenho aí a carne, minha carne chora, meu ser. Eu tenho um pão de fuga que brilha, laranja, meu que fisga, raiz que não vê, chove, chora. Eu tenho um pão de fuga que brilha, laranja, meu fisga, raiz que fisga, isca. Eu tenho um ponto de fuga que brilha, laranja neon, que fisga e que não vê, que chora. Eu tenho um ponto de fuga que brilha, laranja neon, que chora. Eu tenho um ponto de fuga que brilha, laranja neon, que fisga a isca e não vê, que chora. Thank you. dois corpos em um aeroporto, andando em direções opostas. This is not the music of my life, because you didn't want to be the girl of my life. Yes, I dessas que você não aguenta mais. Essa é uma canção de amor dessas que você não aguenta mais. Dois corpos em um aeroporto, andando em direção a todos. This is not a music of my life, because you didn't want to be the girl of my life. Essa é uma canção de amor, dessas que você não aguenta mais. Dois corpos em um aeroporto, andando em direção a todos. Dessas que você não aguenta mais. Love and pain, only him in Portuguese. Love and pain, only him in Portuguese. Love and pain, only him in Portuguese. Love and pain, only him in Portuguese. Sound as love and pain, only him in Portuguese. Love and pain, as we sound, sound the sound as love. Sound the sound as we sound. Love.